Carlos, Carlos, Carlos. Oi? Carlos Caramujo. Hein? Não entendi. O repórter surdo. Caramujo. Como é que é? Alô? Altino? Quem é que tá no telefone? Tudo bem? Tudo bem o quê? Oi? O que é que você quer? Oi? O que é que você quer? Há quanto tempo, hein? O que é que você quer? Eu já estou em Portugal. Tu não ouves o que digo? Você é meu amigo? Tu estás ouvindo o que digo? O quê? Tu podes ouvir e falar. Calar o quê? Tu ouves e a falar. Estou com saudades de você. Onde que eu posso te encontrar aqui em Portugal? Você é filho de uma... Dê-me a... com a tua mãe. Dê-me a sua morada. Tu és um filho da... E o melhor que tu faz é ir com a tua mãe. Altino, não fique bravo comigo. Eu gosto... Tu és um filho da... E o melhor que tu faz é ir com a tua mãe. É o quê? Tu és um filho da... E o melhor que tu faz é ir com a tua mãe. Eu quero estar nos seus braços peludos. O teu nome é filho da p***. Deve estar no bilhete de identidade. Vou ficar mais uma semana aqui em Lisboa. Tu não passas de um filho da p***. Altino, eu pago qualquer coisa para ficar com você. Tu ouviste perguntar se tu pagavas, não foi? Hein? Tu ouviste perguntar se pagavas? O quê? Tu ouviste falar. Oi? Ah, tá, mata, pá, vá. Com a tua mãe. Apenas queria que você fizesse um striptease para mim. Vá com a tua mãe. Eu vim para Portugal somente para te ver, meu bigodinho. Eu não estou em Portugal. Hein? Ah, pá, estou na Espanha, pá. Aonde? Em Espanha. Apanha o quê? Olha o barneleiro do gás, pá. Me dê tua morada. Tu sabes onde é Madrid? Oi? Conheces a cidade de Madrid? Onde que é, Astrid? Madrid, na Espanha. Oi? Oi. Hein? Oi, o filho da... O quê? Puta. Deixa eu te conhecer, você deve ser lindo. Você está gozando da minha cara? Hein? Como você é? Você é alto, baixo? Hein? Eu tenho 1,05m. Oi? Oi. Hein? Eu vou voltar para o Brasil na próxima semana. Me dê essa oportunidade de conhecê-lo. Hein? Eu nunca pensei em encontrar um brasileiro, pá, com tu, pá. O quê? Eu julguei que o brasileiro fosse um homem. Meu nome é Carlos. Julguei que o brasileiro fosse homem. Eu estou apaixonado por você. Tu ainda és pior do que eu pensava, pô. Você conhece o poema do Cume? Eu escrevi pra você este poema. Olha, ouça... ouça com carinho. Você... com carinho. Hein? Oi? O quê? Hein? Oi? Oi? Opa! Você deve estar internado em algum hospital de doenças mentais, pô. Hein? Hein? Foi? Foi? Hein? Ah, foi! Hein? Foi o psiquiatra. Olha, para eu lhe dizer uma coisa. O quê? Você não precisa estar no hospital de doenças mentais. Hã? O que você precisa... O quê? O que você precisa, pô. Hein? É de... Oh, mas sim, sim, o que esteja calado, pá. O quê? Olha, falar-me deste gajo, pô. Hã? Ah, mas você é um filho da... Hein? Eu vou desligar, que está ficando muito caro. Estou... Ah, você vai... Não desligue, pá! Oi? Ui, ui. Hein? Ok, vou desligar então. Ah, mas não desligues, pá! Vou desligar. Não faças isso, pá! Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu... qual é o teu nome, pá? Diz lá qual é o teu nome, pá. Olá! Você já parou de falar? Você não quer continuar a falar?